é uma aposta num treinador jovem, com muita qualidade. Não nos podemos esquecer que o João Pires fez o melhor trabalho de sempre no Nogueira do Cravo. É um treinador que já deu provas da sua qualidade, com muito menos recursos do que outros treinadores de nomeada que passaram em Nogueira do Cravo. Ele, com menos recursos, fez mais do que outros que lá passaram e com muito mais nome. E, portanto, achamos que é um treinador que tem muita qualidade, é um treinador jovem, é um treinador com muita ambição e que quer vencer. E ficou muito satisfeito por ter sido abordado pelo Oliver do Hospital e nós ficamos também muito satisfeitos por o receber. O treinador, quando é que vai começar a trabalhar? Vai começar hoje, começa já a treinar hoje, ele e a sua equipe técnica. Fazerem este convite, certamente que o vosso objetivo é fazer com que a equipe ganhe e some pontos e tenha uma boa prestação neste campeonato, acredita que vai ser assim? Eu acredito, porque também temos qualidade, não temos muita quantidade, mas temos qualidade no plantel. Temos um plantel curto, é verdade, qualquer treinador desejaria mais ter, mas não é possível dentro das limitações financeiras que o clube tem. Mas é com este plantel, é com este grupo, que eu acho que tem muita, muita qualidade, como se mostrou no último jogo, em que fomos manifestamente infelizes, não conseguimos concretizar os golos que deveríamos ter feito, não conseguimos. Portanto, eu acho que este treinador vai também trazer a sorte consigo, vai trazer também a sua sabedoria, vai trazer a sua vontade de trabalhar. Isso é um conjunto de fatores que nos leva a sermos melhores e leva-nos a atingir rapidamente o nosso objetivo, que é a manutenção. Paulo, faltava alguma liderança à equipa? Olha, se calhar também faltava um bocadinho de sorte. Uma pontinha de sorte que também faltou ao treinador que esteve. O Marco é um treinador com qualidade, é um treinador com muita qualidade, mas faltou-lhe se calhar um pontinho de sorte. Sabe que às vezes os treinadores às vezes trabalham bem, mas falta-lhes a sorte, falta-lhes qualquer coisa que... Eu não digo que seja liderança, mas falta-lhes sorte, penso eu que lhes falta sorte. Próxima jornada acontece quando? No dia 3 com o Sabugal. E qual é que a perspectiva que venha a ser o resultado? Sabe que nesta série os jogos estão todos muito equilibrados, as equipas estão muito equilibradas, portanto é sempre difícil fazer um prognóstico de qualquer jogo, porque o São Galo está em último, mas o que tem demonstrado é que está em último também, não porque não jogar bem, não por ter lá, não, por não ter qualidade, mas por outros fatores que não os conheço, mas sei que há qualidade também naquele plantel, como há em todos nesta série. É uma série difícil, é uma série que não é fácil, é uma série onde estão as equipas todas muito juntas e que vai ser até ao último jogo a discussão da permanência.